tá no, no tanque, senão ele espera muito. Já começou, mas a gente dá uma paradinha aqui, peraí. Como Salvador, 3567? São 3567, aguarde cópia Brasília, número 2 para cópia. O 354 no 5, pronto para cópia? Afirmo. 354 no 5 para Ilhéus, autorizado nível 160, decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída será da El Coral. Controle Salvador 19.8, torre 986, aciona 5402. 354 no 5. Autorizado 160, conforme a cola 10, direita da El Coral, 198-286-405. Correto, sim, para pistamento 3545. Controle Lulu, a papel no ideal de vestida. 2.500, autorizado, 1.500, com 1.012, Zulu, a papel. Segue na proa da rotatória? Afirmativo. Salvador, gol. 601, pessoal, Pantanal 4711, chama agora Recife 251 ou no 3325, Pantanal 4711. Autorizado nível 360, via Pedro 17, decola da pista 10 com primeira curva à direita, na saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 5406, TAN 3567. Escola 10 com curva direita, saída guarda, direção ofício, controle 1998, 2118, 4067, 3567. Correto, para posicionamento, TAN 3567. Aqui Eco Delta, 1.500 pés, reporta para descida Delta, ponto da bordo. Controle Salvador, muito boa tarde, 76720, ponto da Tango. Copiado, mãe, aqui Eco Delta, 12 a bordo. 29 autorizado, seu táxi. Passagem 4260, desce para 3.000 pés, 1.012. 3.000 pés, 1.012, eu vou bater na Guaritaca, dá pra ver? 4.5, 3 horas da manhã, decolar, pista 1.0, vento 1.2, 0 graus, 1.0 nós. Ah, 077, 183, 13.45, Campinas. Tá, 720, confia. 20. 720, boa tarde, sem identificação, desce até o 060. Boa tarde, boa, 060. Opa! Abraço, mano. Abraço, Daniel. Abraço, Daniel. Abraço. Abraço também. Reduza para 250 mais 4260. Eu 390, via 358. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 119.8, Torre 118.6. Aciona 5405. Transponder Gol 1856. Autorizar 390 para Recife, é 352, é parada 10, curva esquerda, Puca, Caju, 198, controle, 286, torre, 5405, transporte. Correto, chame para estacionamento, com 856. Chamará 186. Essa é 198 agora, muito obrigado, uma boa noite, 3945. Não vou. Taxi, trip 545. S510, 1012, Mike Abdão. Controle, muito boa tarde, Delta 3145. Boa tarde, 45, direto da EL 380. Muito obrigado, direto da EL 380, 3145. Até Quebec. 1077, autorizada decolagem pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 nosso. TV decolagem 1-0, 1-0-7-7. S510, 1012, Maqueco Delta. Afirmo, autorizado LF, passador na torre 118.62 agora, 310. Boa tarde. Boa tarde, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0 no 2. 1-0 no 2 ajustado, estabilizado pouso, 3-1-0. 1-0-7-7, decola aos 2-1, controle 1-9-8. 9-8, boa! Boa! Controle, uma boa, 1-0-7-7, da EL, Leta. Da 1-0, torre 1-1-8, decimal meia, ajuste 1-0 no 2, boa tarde. Juliette Alfa, descent 3000 feet, descent 1012, clear the ILS. Condor 076, descending 3000 feet on QNH 1012, and we are cleared for the ILS 10. Da 17, Juliette Bravo Delta, estacionar especialismo, boa tarde. Um aeronave do objeto aqui e aguardando autorização de pouso. Afirmo, estamos já na mínima de aproximação, mantém a aproximação, aguardo autorização 310. Ah, condição é objeto, a linha decola separada? Ok, então a linha decola separada, vento 1-1-0 graus, 1-0 mãos, o objeto 5729. boa tarde. Trip 5-4 no 5, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Quer que volta o reporte sobre o farol de Itapuã, guarda as instruções. Agora livre, TAM 3190, obrigado. TAM Série 1012. Cano Cerro, TAM 6 descending, 2000 feet on unit 1012. Web 6720, redução para 2009, 6720, número 3. Reduzindo, 2009, número 3 do 6720. Azul 4260, esquerda, sob vetor para sequenciamento, pro norte, limite localizador. Mantém a descida para 3.000 pés com 1.012, reduz velocidade para 180 mais. 4206. Descida pro norte, limite localizador. Decimal 6, aciona 5404, azul 4206. Esse é autorizado Recife nível 390, que é permite 58, decola da pista 10, com curva esquerda na saída pública, transição Caju. Transponder 5404, controle 1199-8, torre Salvador 1198-6, azul 4206. Azul 4206, correto, chame para posicionamento. Chamará para posicionamento, azul 4206. Zulu Alfa Hotel, reporte ao final de 3 milhas cabeceiro no 7, vento 120 graus, 1-0-2. Final de 3 milhas. Tá 3190, solo aos 25, livrar direito, 121, décimo 9. 219, direita na proa 230, limite dessa proa 20 milhas. Direita 230, limite 20 milhas, o 6720. Autorizado descida até 4.000 pés, 1.012. 4.012, 6720. Controle web 6729. 6729, 340, saída da EL, vigilância. Da EL, pode vadiar da EL, 579. Autorizado, direto da EL, 6729. Direto da EL, da CIL. Vá lá. Pula 755, autorizado, time interfaz. Material tarde, pula 7. Reporte na cabeça, eu consigo estar. No 076, join the localizer. Combo 076, establish on the ILS 410. Contact tower 1826, so on. Combo 076, contact tower 118.6, adios. No 1010-2000 pés autorizado ILS, no 1001. 2000 autorizado ILS, no 1001. Tamo 3145, chama agora o centro Recife no 251, alterna 13325. Tamo 3145. 251-3325, 3145, boa tarde. Boa tarde, azul 4260, reassume pro de Duna, desce pra 2012. Direita, Duna, 2.012, agora tem repetido para 69, azul para 2.010. Na Porsche, stand by, runway vacated. No wind 120 degrees, 10 knots. Our team standing 1012. Colonel 076, continue, Bravo Channel 10, QNH 1012. 2010-2012, via chegada bom, seu autorizado LS é potência brisada. 2010 Monte, com 1012, solicitar autorizado. Yeah. Salvador, boa tarde, o Trip 5415 da EL. Direto da EL, sobe no 605415. Está presente direto da EL, ascensão sem restrição. 5415? Prossiga 5415. Coordenar pra gente a mudança de nível 120, tá bom? Ok, vou direto Coral 120, o autorizado 5415. Coral ou Dael? Coral. Ok, na presente Coral 120. Lula, papel alinhado na 17. Pode prosseguir para a final da 17, formarei um eixo livre. Tráfico agora aproximadamente 1 mm para cada seta. Visual com ele. 601 passa a Duna, chama a torre 118-6200. 26 agora 601. Salvador, agora 601. Capão passando externo 601. Externo agora 601. Para o tráfego de Zona 7, sentido 143 a bordo, 3 horas e 10 e alterna Campinas. Zona 709, 1012, o 6720. Azul 4260, desce agora para 2000 pés, 1012. 2000 pés, 1012. Região, quando espera 18,5, Zona 7. Agora Recife, no 251, alterno no 3325, gol 1077. 251, 3325, voa. Boa. Diálogo 1856. Prossiga, 1856. Problema de operador de finger? Entendi, confirme. Tá com algum problema de operador de finger aqui? Já dá umas 5 minutos com a porta fechada, até agora ninguém. Ok, eu vou informar aqui a Infraero, está disponibilizar um funcionário aí da Infraero ou da empresa para fazer a operação aí, ok? Tá, ok, obrigado. Zero 1, no ponto autorizado na 10, pista livre, no 30 graus com 10. TV Pose, gol no 601. Zulu Alfa Hotel, só os 31, direita, parte 5, frequência livre estacionada, bem-vindo. Via Alpha and Juliet to gate 11. Cano 076 via Alpha Juliet stand number 1. Onde o WebB720 vai passar o curso localizador? Isso vai passar. Vai seguir uma aeronave que está agora. Seu través esquerdo, estabilizando agora no ILS com 2000 pés, eu azul, com maré 195, está 2 milhas. Gente, então vai passar o curso localizador, a gente está visual para nós. Webjet 5729, chama agora o centro Recife, 1251, alterna 13325. Web 6720, reassume na proa de Duna, autorizado ILS, desce para 2000 pés, 1012, reporte estabilizado, 6720. Descendo para 2000, proa de Duna, 1012, reportará estabilizado, 6720. 856 para busca e treinamento no gate 2. Ok, o voo no 856 está autorizado, puxa de assinamento no gate 2 e chame táxi. Reportaremos, pronto para táxi, chegou 856. No 601, no solo 33, direito Olivral, 121, decimal 9, bem-vindo. 119, Olivral, no 601. Torre 118, meia dúzia, e agora azul 4260. 18, meia, uma boa, 4260. Salvador. Boa tarde, Alfa 4260, passando aqui. Reporte passando externo, azul. Boa tarde, Gol 1601. Boa tarde, Gol 1601, táxi via Alfa. Mantenha a posição antes da Juliette. O seu gate é o 07 previsto, porém, encontra-se ocupado por uma aeronave da TAM. Autorizado Alfa, Alfa da Juliette, pressão 1267.60. Salvador, você é a 3567 na posição 07 para o tiver treinamento? Gente, está 3567, eu tenho um 767 Condor. Assim que o Boeing passar através do seu portão, coordene com a equipe de solo e inicie o pushback chamando o posterior táxi. Gente, após o 67, coordenar com a equipe de solo e autorizar o pushback para a 3567. Já visto o tráfego à sua direita? Ainda não. Ok, o 767 está próximo aqui do gate 612. Fique atento ao Boeing e a posta livre. Agora visão com o Boeing, o 3567. Céu 55, decolado 35, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, grato, bom dia. Boa tarde. Valeu. 9755. Cruzando 2000 na Dael Leira. No 755, sobe 360, voa direto Dael, vigilância. Dael Leira, voa direto Dael. Gol 1601, mantém a posição antes da Juliette. A aeronave da TAM já iniciou o pushback no 07, aguarde só um instante para ingresso no pátio. A posição antes da Juliette, no 601. Salvador, voo 185, Maia para táxi com 59 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna Salvador. Ora pois. 567, está livre o táxi à direita, via Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre em 118, decimal 6, e o ajuste é no 012, boa viagem. Ok, Índia, até o ponto 010, ponto 0126, obrigado, até a próxima. Direita 121, decimal 9, solo, ao livrar, bem-vindo. Obrigado, direito 2190, 4260. Salve, Salvador, muito boa tarde, azul 4260, livrando o nosso. Azul 4260, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4260. Para o táxi, 6567, estamos com 1553 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com o fim. Gente, na 3567, táxi em frente, Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre em 1.8.6, o ajuste é 1.0.2. Juliette, Alfa, para o ponto 1.0.2.6, 3567, o alternado é com fins, é isso? Afirmo. Gente. O voo no 601, após a aeronave da TAM, está livre o gate 07. 7 pode levar da TAM, siga para o 07, voo no 601. E o azul 4260, siga via Alfa e Juliette, o seu gate é o 01. Alfa, Juliette, gate 1, 2, 4, 2, 0. Os 40, libera a pista de imediato e chame 121, 19, Olivra, bem-vindo. Livrando a pista, vai chamar 1219 o solo, mensagem 2A. Comandante, muito boa tarde, o Senado é 143 estabilizado. Voo 1856, pista livre autorizada a colagem 120 com 10. Autorizada a decolagem, voo 1856. Então, o condutor da Chanel, quanto minha aproximação, informarei pista livre, bang da Gol agora iniciando a rolagem. Frente, 1-4. Salvador, boa tarde, eu sou 3567, aproximando-se, ponto de espera da 1-0, pronto. Ciente, mantenha o ponto de espera, 3567. Mantenha o ponto de espera, 3567. Oxanem 6143, pista livre, pouso autorizado, 120 graus com 10. Livre pouso, 90, Oxanem 6143. 3567, após estar na curtíssima, ali mantém. Sim, 3567. 755, Recife 251, 1-3-3-2-5, plano 755. 1-2-5-1, 1-3-3-2-5, obrigado. Patrulha de Salvador, de Gol 856. 856, sobe 390, saída PUCA, vigilância. PUCA 390. Alta, que nossa, velocidade de não, já tá livre, ok? As taxas estão todas operacionais. Cara, eu já estou conseguindo ir ainda. E o Webjet 6720, só fique atento à aeronave da Azul, vai ingressar na Índia para o gate 01. Após a mesma livrar a Índia, está autorizado a continuar o seu táxi até o 4. Gente, então vai esperar a aeronave da Azul ingressar na Índia, aguarda para ingresso na Juliette Fátima para o gate 4, que é a CDG. Solas 43, direita 121, 19, sola livrar, bem-vindo. 219, grato.